Uma história misteriosa. Um homem foi esfaqueado enquanto jantava. A situação foi no início da noite de sexta-feira, por volta de 19 horas, quando socorristas do SIAT, Sistema Integrado de Atendimento a Traumas e Emergências de Foz do Iguaçu, foi deslocado para a rua José Bernardi Filho, no bairro Lagoa Dourada. O atendimento inicialmente seria para uma pessoa com ferimento de arma branca no rosto, um golpe de faca. Quando os socorristas chegaram no local, constataram que a situação era bem mais grave. Houve reclamação dos moradores pela demora do deslocamento, desde o Parque Morumbi até o Lagoa Dourada. Constatou-se que o jovem tinha um ferimento por arma branca em face e outro sob axila, provocando um sangramento interno, o que ensejou a presença do médico durante o atendimento à vítima. O homem, identificado como Altair da Silva, foi levado em estado gravíssimo. Ele chegou a dizer que a situação seria uma briga envolvendo um amigo da família, que aproximou-se pelas costas e efetuou os golpes, fugindo em seguida. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência, mas não localizou o agressor. O homem chegou entre a vida e a morte no pronto-socorro do Hospital Municipal, onde permanece internado sob cuidados médicos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.